A navegar a 30 nós, recuem barracudas, aí vamos nós. Acabamos medusas ou seres, ou bicho maior. Nesse calda bem menor. Nós derrotamos qualquer vilão, mesmo sem armas saímos na mão. Quem precisar vai nos chamar e a qualquer hora. Eu posso ir embora. Valente dupla tipo deste grandes aventureiros. Valente dupla tipo deste grandes aventureiros. E pra ajudar quem precisar, nós somos bons guerreiros. Já conheci a dupla Uda. A brava dupla tipo deste. Vencemos aqui qualquer valentão. Rachamos ao meio até o tubarão. A luta é feroz. É fácil pra nós. Cada batalha vocês são grandes heróis. Pra comemorar, vamos jantar. Temos montanhas para escalar. É só me seguir pra você sentir se temos valor. O tridente! Onda! Valente dupla tipo deste grandes aventureiros. Valente dupla tipo deste grandes aventureiros. Já somos três, é um trio audaz, Melody e um dado 10. Todos por